4062, desse mantenha 2000, autorizado final ILS, isto no zero. 2000, 2 AD LS, X-Ray, detencional 0, azul 4062. Mike, pode manter a frequência da torre 2895, por favor? Controle Salvador, bom dia, Gol 905, Luciano 2. Gol 805, contato, tudo mantendo o 370, Gol 805. Subindo para 370, Gol 805. Boa noite, senhor. Que foi contato? Tem que dar carro cruzando 2, 2, 0, para 1, 2, 0. 0599, desça até 2000, autorizado chegar na mar, ajuste 1020, adicione identificação, aguarde a LS X-Ray. 2000, na mar, 1020, 45899. Azul 4062, chame torre 11895, bom pouso. 11895, azul 4062. Gol 1805, sub mantenha restrito nível 350 pelo centro. Restrito 350, gol 1805. Controle Salvador, voo 1805, solicita à direita para evitar formação. Solidariedade de juiz, voo 1805. Autorizado, voo 1805. Web 5899, velocidade a seu critério, ok? Sim, 5899. É, deixando 2000 até na proa de Duna, em Duna autorizada LS. Descendo para 2000 na proa de Duna, Duna está autorizada LS, está 10, 10, 10, 10. Salvador, 1170, sem identificação, boa noite, desse mantenha 3000, ajuste 1020, na chegada mar, guarde a LS X-Ray, gostaria de considerar a altitude em Itap, então 3170. 3890, boa noite. Desça até 4000 na chegada Ponce, acione a identificação. Aguarde procedimento ILS X-Ray. Ajuste 1020, tá 3891. Tá 4000 na chegada Ponce, aguardando X-Ray. Salvador, voo 1896, boa noite. Boa noite, 9h30, boa noite. Desce e mantenha 5000 na chegada Mari, acione a identificação, aguarde LS X-Ray, ajuste 1020. Tá, posição, voo 1896. Mari 1020, X-Ray a chegada, descendo para 5000, voo no 1896. Voo no 805, chame Recife, frequência 12685, alterna 2545, voo no 805. 12685, alterna 125, 45, bom, 905, bom dia. Bom dia. Três 170, voe direto Duna. da Cusão, na esquerda aqui, até a proa 020, para dar uma formação. Sente autorizado de desvio, gol no 896. Nove, passa a Duna, complete LS, torre 118, decimal 95. 1895 estabiliza, 5899. Então 3170, desse mantém 2000, autorizado LS. 2000, autorizado LS. 1896, até quantas milhas nessa proa? 10 milhas. Tão 3891, desse mantenha 3000, tão 3891. 3000, 3891. Gol 1896, tá sendo observado mais curva, mais à esquerda. Essa por agora até quantas milhas? Se eu quiser mais um pouquinho, mais umas 5 milhas eu vou curvar direito. Tá, após quando tiver condições de curvar direita, então será vetorado para sequenciamento. Gol 1896. Informarei. Na proa, estabiliza agora na curva direita, enquanto a gente vai na proa 060. Na proa 060, reposta precisando localizador, vão no 896, descendo até a altitude de 4000. Eita, quase nem entendeu nessa proa, tomar no localizador, no 896. Tá 3891, desse mantém 2000, inicia redução para 1970 nós, irá seguir tráfego na companhia que está agora a meia milha para a Duna. Descendo para 2000 pés, mantendo 790 nossa? Já está mantendo 190? Está reduzindo já para a mínima limpa. Sim, então reduzindo para a mínima limpa, completo final, está autorizado o final ali, está 3891. Autorizado, como número 2, 3891. A 3170 passou Duna, complete final LS, torre 11895. 1896 se alivou agora direto Duna, descendo até 2000, gol no 896, autorizado LS. Torre de Duna, 2000, autorizado LS, gol no 896. Autorizadora 3891. Flat final do procedimento, chame torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, bom final de semana. Finalmente. Vai interceptar o localizador, assistado. Complete final LS, chame torre na frequência 1895, bom pouso. 1895, obrigado, seja. Controle da 3152, do comando, solicitará com ajuda presente. Contato radar, mantém 330, aguarde direto da Caju 3152. 330, apertura saída, então 3152. O centro autorizou direto para o Maceió. Sim, autorizado direto Maceió, são 3152.